Um recadinho para você que é taxista, quer faturar mais, quer trabalhar com mais segurança, faça parte da família Ligue Tax 3222-2222. Presta atenção para essa grande novidade, agora com o seguro APP para clientes e motoristas. Em casos de acidentes, os passageiros que estão sendo transportados aí nos carros da Ligue Tax estão assegurados com o seguro APP. Isso, a Ligue Tax está sempre preocupada com o conforto e segurança dos seus clientes e motoristas. Temos convênios com empresas públicas e privadas, trabalhamos 24 horas por dia para atender você. Estamos sempre inovando. Ligue Tax 3222-2222. Precisando de tax? Ligue Tax 3222-2222. Você está ouvindo Happy Day. Oferecimento Lojas Talentos, Show de Bebê Coab, Ligue Tax, Mahogany, Good Food by Tati, Açaí Sunset e Cine System. Prepare-se! O melhor show na Matuto está de volta! É neste sábado, dia 1º! É Mara! Vai ser um novo espetáculo! É Mara e elas! Yara Costa, Fernanda Furtado e o novo estouro do Brasil, Janaína Alves! Ingressos à venda na bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Neste sábado, São Luís vai sacudir com o melhor show do Brasil. É Mara e elas. Matuto, essa casa é show. Realização Midas Produções. Mês de março, um mês muito especial para nós e para elas, todas as mulheres que vivem ao nosso redor. As Óticas Diniz de São José de Ribamar estão com uma campanha inspirada em mulheres magníficas, cheias de força e grande sucesso. Somente em nossa loja, óculos de grau completo a partir de 10 de R$39,90. E na compra do seu óculos de grau, você ganha 30% de desconto no óculos solar para continuar estilosa e cheia de charme por onde estiver. Promoção válida até 31 de março. Óticas Diniz, em São José de Ribamar, Maiobão, Parque Vitória e no Pátio Norte Shopping. Siga no Insta, arroba Óticas Diniz SJR. Um gole, uma paixão, 10 torneiras de chope abastecidas diretamente da nossa produção. Do Obos, a cervejaria artesanal do Maranhão. 3 endereços, Avenida Litorânea, Residencial Pinheiros e Estrada da Maioba. Delícia é a harmonização de uma do Obos com os petiscos do cardápio. Hambúrgueres, linguiças artesanais, pastéis, costelinha barbecue e muito mais. Seu happy hour, música boa, boa experiência em atendimento e muita cerveja artesanal em 3 endereços: Avenida Litorânea, Residencial Pinheiros e Estrada da Maioba. Paixão do Obo e Cerveja Artesanal, genuinamente maranhense. Delivery e reservas 98 9 8289 8881. Nas redes sociais, siga e ative as notificações. Arroba do Obos. Siga a Nova no Instagram, arroba Nova FM SLC. Quando falamos em show de economia, qualidade em produtos e atendimento, estamos falando de Show de Bebê Coab. Lá você encontra tudo que a mamãe e seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso com o menor preço, melhor atendimento e forma de pagamento. E tem mais, a entrega dos móveis é grátis. Siga nossas redes sociais, arroba Show de Bebê Coab. Fone 98 99621 3720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Guarupi, promoção e novidade todo dia pra você. Para liquidar o estoque, temos cartões de memória para celular classe 10, com preços imbatíveis. Confira, 32 GB de memória por apenas R$39, 64 GB só R$59. Cartões Extreme Pro disponível em vários modelos e velocidades para câmeras profissionais, drone e smartphones 4K, 8K. Temos câmera Instax Mini 11 para foto instantânea. Suas fotos são reveladas na hora e já vem com bolsa para transporte e pack para 10 fotos. Guarupi, um mundo de novidade para você. Acesse o nosso site e confira www.guarupiinformatica.com.br. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa.

segurava aquele copo, jogava o dedo pra cima. E o DJ perguntava: quem tá solteira e grita? E ela: uhul! Esse grito acabava com a minha vida. E eu acabei com as pingas da cidadezinha. Problema a cada esquina, chance de topar aumenta. E de repente na fila daquele bar, uma risada meio que familiar. Eu segurei o meu pescoço pra não olhar, mas como